julgue quem quer, tá aí, amostra o resultado é este. Maloca quer também as coisas boas, vestes, rango bom e é claro, consequentemente um lar. Aprende-se aqui, quem quer conquista vai buscar. Não cai do céu, troféu, se o fé é o preço, vou conseguir mais. Muitos caíram logo após partir, outros existem, se cumpre pena insistem. Entram em cena e pena novamente, esperam sair pro mundo um doido. Um bonito céu encobre a Leonel e o papel, um a um faz o seu papel. Rotina lógica, se os hipócritas não questionassem ou se o sistema imposto fosse menos covarde. Mas Deus que os pague e apresente a justiça, mas sem malícia, sem contas na Suíça. Pois um dia a maioria espera que vai mudar e todos, sem distinção, irão se debruçar. Mas até lá eu cato lá, meu plano não dá pra nós, é pouco. Me causa todo um desconforto. Estranho, né, Zé? Esse bicho racional é mesmo exótico. Será que isso aqui é um zoológico? Voltando ao tema, casa cheia, alguns visitam rapidinho, outros comem churrasco, tomam vinho, fumam breu. Material agora é de cimento e gesso, pois a madeira perigava ao vento. Inundações, me lembro, várias pessoas já passaram ali. Artistas, doutores, matadores e sem preconceito. Poucos têm esse defeito, virtuoso, ingenuidade, exposto ao gargalhar dos outros. Mas assim Timber na fé, é que eu torço por ele, que o caminho que siga seja o melhor pra ele. Mas ó, falta a cozinha pra inauguração. Tamo aguardando, nem me liga quem é contra, irmão. Não. Vamos ligar. Ligar Itajaí, a Florianópolis. Mó satisfação, FV coerente. Chega! Vem. Vem quem? Vem com a fanha. Vem, Nil. Tá suave, irmão. Só ligar, é só ligar. Um, dois. Segui em frente após o choque, requer equilíbrio. Noticiário destaque, só avalanche vem vindo. Força suprema, Deus mandou, esmaga seu sonho. Reconstruir, recomeçar, não tem jeito, é o plano. Simbora, vamos tranquilizar, só os fiel. Que se a abelha não ferrar, chegaremos ao mel. A chuva invade, traz o aviso, é o novo tempo. Tirar a natureza pra nada, seja o veneno. Agregados no barraco, unido pelo debate. Conexado, só linha de frente. É nós, sempre foi assim, de miliano, ampliando os horizontes, homem bomba pelos mano. Nosso propósito esclarecido, tá inativa, assim como o rap de Itajaí a Floripa. Vem rasgando o litoral, pregando respeito, pela mensagem sincera, pela postura, o conceito. Assim entendo, é importante o nosso momento, de celebrar a maloca atual, é desse jeito. Corre, foi pelo adianto pra firmar, somar. Família tá de volta, pode acreditar. Os corre foi pelo adianto pra firmar, somar. Família tá de volta, pode acreditar. Infelizmente o que eu vejo nos olhos, veneno, irmão. De canto assustado, cabreiro. Respeito e humildade é o que há em pre. Nunca vi o din-din comprar a paz, caráter. Hombridade com os malotes vem, inimigos à vontade. Vários corações no mesmo recinto, praticando o bem, bebendo vinho, bolo, planos pra uma vida. Perspectiva faz castelo pra família. Na próxima são histórias, passagem de um irmão entre um gole e outro. Sonhos se vão, observa o movimento, vai e vem da multidão, cada qual em sua solidão. Tá agendado o dia e o local, toma aí no aguardo na maloca atual. Foi pelo adianto pra firmar, somar. Família tá de volta, pode acreditar. Foi pelo adianto pra firmar, somar. Família tá de volta, pode acreditar. Foi pelo adianto pra firmar, somar. Família tá de volta, pode acreditar. Obrigado, pessoal.